planejamento do BNDES herdou o planejamento da assessoria do Getúlio. Que é o Rômulo e o Rômulo. O Cleanto. É, o Cleanto, o Jesus Soares Pereira, fazer um conjunto. E essa atividade o banco herdou, né? Mas o Plano Salt já é outra, era uma prévia que não chegou a... E como é que era internamente? Pega o Rômulo de Almeida e o Roberto Campos, eram visões totalmente opostas. Eu sei, mas o Roberto Campos, naquela época, ele era um desenvolvimentista, tanto que ele assumiu o banco e ele foi virando liberal, neoliberal, depois, posteriormente, acabou até querendo privatizar o BNDES, chegou ao cúmulo. Na verdade, ele foi o criador do BNDES, foi o Getúlio Vargas, mas quem implantou, quem organizou o BNDES, quem instituiu as formas de avaliação, os grupos de trabalho, a avaliação da viabilidade econômica, isso tudo foi o Campos que introduziu. E a gente tinha um respeito, um funcionário muito grande pelo Campos, e a gente, né, conversava muito na questão do desenvolvimento e ele participava disso. Eu tinha uma voz que cantava reunião de amigos e que era boa, e um dos amigos estudava canto lírico com uma professora Hildecínia, uma professora que teve uma certa projeção lá no Rio, tinha uma cultura musical boa, era uma austríaca do tempo de Bayreuth, ela foi soprano de Bayreuth, então ela quando me escutou, eu fui lá, ela achou que a minha voz era realmente muito boa e que eu não podia dispensar. Eu comecei a estudar canto lírico, embora continuasse cantando folclore popular, que eu sempre gostei muito, né? E tive um sucesso, né, até durante alguns anos de apresentações públicas. Me apresentei no Teatro Bolshoi, lá em Moscou. Qual foi o repertório que você cantou lá no Bolshoi? Foi música folclórica brasileiro, canções brasileiras. Que bom, Mar Henrique, Vila-Lobos. É, Vila-Lobos, sim, tinha a viola. É? Quebrada? Viola Quebrada. O Mário de André. Eu cantava. Eu cantava como é que se diz? O maracatu lá de Pernambuco. Cantava a meia canha lá do Rio Grande do Sul. Enfim, canções brasileiras, de um modo geral. E o Azulão de Jair Carvalho. Coisa mais linda, né? Bom, eu vim para o Rio e me casei, me apaixonei e me casei. Aí, sabe, a coisa, eu, em primeiro lugar, eu casado, eu tinha que trabalhar, o emprego que apareceu foi lá de Cabo Frio, na companhia de álcool, eu era engenheiro. Fui lá para lá, me casei, sabe, o casamento resiste um pouco a essa ideia. A ideia do cantor é uma ideia que tem uma certa dimensão boêmia, que o casamento não podia ir muito, há uma certa conflito e tal. E depois lá em Cabo Frio eu também fiquei distante, não pratiquei mais, não tomava mais, lá você tem que praticar constantemente. Fui me afastando aos poucos, fui me interessando por política, lá em Cabo Frio também, a gente tinha uma pequena célula, entrei para o BNDES, quer dizer, aos poucos eu fui me desligando. Eu entrei em 63, naquelas condições de puxar pelo Tenório e pelo Batistinha. E claro, me filiei à Frente Parlamentar Nacionalista, era da bancada do PSB, onde estava o Julião, estava quem mais? Max da Costa Santos, estava o Breno da Silveira, eram 5 deputados do Partido Socialista. E veio 64, eu era muito um deputado jovem, inexperiente, e não queria entrar para frente no Parlamento Nacional. Tinha, claro, convivência com a esquerda toda representada no Congresso, até os mais radicais. Mas, por natural prevenção era um nichuz demais. Veio e eu desconfiava no fundo daquela. Quer dizer, eu não queria, não tinha credencial para me pronunciar, mas eu me recolhi um pouco porque achava que aquilo não ia acabar bem. Eu estava sentindo que não ia acabar bem aquela história dele. E veio 64, resultado. Todo mundo caçado e eu não fui caçado. O Partido Socialista tinha 5 deputados, fiquei eu sozinho, líder do partido. A meu ver, os militares, no primeiro momento, eles tiveram uma preocupação de um pouco mascarar o golpe. Isso. Quer dizer, né, manter o Congresso funcionando. Ora, se tem um deputado socialista lá, é bom que fique. É isso mesmo. Tá? E aquele rapaz lá, aquele jovem, deixa ele lá, porque vai. É o representante socialista, nós não somos golpistas, não somos, nós queremos só tirar o Brasil do comunismo, nós não queremos dar o golpe, nós vamos fazer a coisa direitinho. Então fiquei eu lá, mas aí é claro que fui me envolvendo, né, porque eu não mantinha as minhas posições de esquerda e de democracia. Fui fundador do MDB, e quando dissolveram os partidos, mas continuei no Partido Socialista até terminaram, até o AI-2 ficava aqui, terminou os partidos. E aí eu fui tendo uma atuação um pouco mais destacada, até porque poucos socialistas ou trabalhistas mais reformistas sobreviveram, e esses poucos foram aparecendo naturalmente. Eu, na Comissão de Economia, eu me tornei assim, porque a Comissão de Economia era presidida pelo Oswaldo Lima Filho, que era um trabalho do PTB mais avançado. Então eu fiquei uma espécie de relator oficial dos projetos, destaquei. Depois veio a comissão, a CPI da Rana, eu fui o relator da CPI da Rana. Depois veio a CPI do Time Life, que é o Calmon. O Calmon pediu, porque a Globo estava acabando com a Tupi, né? E o Calmon pediu a CPI, e eu entrei para a CPI, mas na hora de escolher presidente e relator, ninguém queria ser, né? Ninguém. Essa que é a verdade. E eu, jovem deputado, inexperiente, eles me pegaram para lá, você também, você vai ter uma projeção grande, você aceita? E eu disse, não, está bem, eu até aceito, também estava querendo entrar um pouco no fogo. Mas eu aceito com a condição de eu designar o relator do cara da minha confiança. Ah, toparam, porque estava difícil de achar. E eu escolhi o Djalma Marinho, que era um deputado do Rio Grande do Norte, da UDN, mas muito respeitado, um cara seríssimo, muito competente. E aí a gente trabalhou. A comissão rejeitou, o relator fez um belíssimo trabalho, né? E rejeitou o contrato da Milagre como inconstitucional, porque naquele tempo a Constituição proibia qualquer participação de 1% que fosse em imprensa, né? Em mídia brasileira, e o contrato era de assistência técnica, mas no fundo era de... As ações estavam condicionadas lá. Então, aí eu ganhei o veto para o resto da vida do Globo. Né? Mas, por outro lado, essa CPI ajudou o Roberto Marinho a ter 100% de controle do Globo. Porque a Time Life precisou vender as ações, o Dr. Walter tentou comprar as ações. Tentou comprar. O Roberto Marinho tinha que pagar até tanto lá, tinha que pagar. Os caras, senão eles ficariam com as ações. E daí o Banco Nacional, que era presidido pelo... Como é que chama? Mineiro lá, o Banco Nacional de Minas? Magalhães Pinto? Não, era o Magalhães, mas era o que organizou a campanha da volta do presidencialismo? Zé Lins de Magalhães. Zé Luiz Magalhães Lins. Emprestou dinheiro para o Roberto Marinho e comprou a parte da Time Life. Mas quando desfez Sociedade Cultural, a Globo já tinha desbancado a Tupi. A Globo já estava. A Tupi nunca mais se reergueu e a Globo foi cada vez mais. Mas enfim, aí bom, veio terminou meu mandato de 66. E eu quis me candidatar à reeleição, mas aí eu não tinha sido cassado. E as cassações terminaram em 64, 65. E eles instituíram um prazo de validade de cassação. Não se podia mais caçar. Só em 68 que se reabriu, aí sim, para que se reabriu. Então eu não fui caçado, tive já uma atuação destacada de esquerda, mas não tinha mais cassação. Mas quando chegou na reeleição, o SNI vetou a minha candidatura. O SNI vetou. E mandou ao Tribunal Regional do Estado do Rio, foi de uma pusilanimidade toda. O deputado contesta, mas o SNI merece fé, então impugnaram a minha candidatura. E eu, quer dizer, não fui cassado, mas não pude me candidatar. Retornei ao BNDE, porque eu era funcionário concursado. Né? E aí fiquei, em 66 eu estava no BNDE, depois veio o Marcos Viana, assumiu o BNDE, e o Marcos Viana me prestigiou muito. Fui chefe do departamento de planejamento, que é o mais importante, né? Fui chefe de gabinete dele, quer dizer, eu estava muito bem. Quando chegou a eleição de 70, foi uma eleição arrasadora para o MDB. Foi aquela eleição que a esquerda recomendou o voto nulo. Então a Arena deu um banho e tal. E eu não queria mais ser candidato, já tinha sido vetado em 66, em 70, os militares ainda estavam. Nem pensei. Em 74, o velho Amaral Peixoto, que era o líder do MDB no Rio, no estado do Rio, já roubando, ele me chamou e disse: ah, você devia voltar à Câmara, você realmente, você teve uma atuação destaque. Mas eu estava num momento muito bom de BNDE. O BNDE teve o seu período. O Marcos Viana foi o melhor presidente do BNDE. E eu muito prestigioso. A eleição era em outubro. Era em novembro, início de novembro. Quando chegou no início de setembro, o MDB tinha um candidato ao Senado, que era o Afonso Celso Ribeiro de Castro. Ele teve um AVC no meio da campanha. O adversário era o Paulo Torres, que tinha sido governador, estado militar, general, reformado, era senador, presidia o Senado naquele momento e tinha uma estrutura política dentro do estado que era considerada imbatível. Então, ninguém, nenhum deputado estadual quis ser candidato a senador. O velho Amaral tornou a me chamar e disse: olha aqui, Saturnino, assume essa candidatura aí ao Senado, porque você vai prestar, você não vai perder nada, você, mesmo que não se eleja, você volta para o BNDE, você tem licença. Eu tinha licença até convencimento para fazer campanha, porque a legislação podia me licenciar para fazer campanha e depois me licenciar para assumir, se eu ganhasse, eu voltava para o BNDE, não perdia nada. Quer dizer, eu perdi assim, que eu ia perder as minhas condições dentro do BNDE. Mas ele me animou, dizendo: você vai prestar um serviço ao partido, vai prestar um serviço ao Brasil, porque a oposição agora está num momento que está emergindo, botando a cabeça de fora. E depois, aí ele virou e falou: depois tem uma coisa que esse pessoal aí ainda não avaliou, que vai ser a televisão. Foi a primeira eleição que teve o governo do fenômeno de 74 ligado à televisão. Eu lembro lá no sul de Minas, que o pessoal ia fazer campanha, e lá era a televisão de São Paulo. Quando ia na roça, o pessoal falava: não, voltar no seu Orete. Que nem era de gente, mas era televisão. Pois é, e era ao vivo, não tinha gravação. Você tinha que chegar no estúdio e dar o seu recado ao vivo dentro do tempo. O meu adversário, Paulo Torre, começou. Bom, aí eu aceitei. E comecei a campanha, comecei a falar na televisão, as pessoas começaram a me ouvir, bom, era zero no início. E eu tinha até o Maurício Dias, que hoje é meu amigo, mas ele fez uma matéria na Veja dizendo, bom, esse cara pelo menos tem saúde, não teve uma AVC, teve... mas chance não tem nenhum. Mas aí o meu irmão começou a crescer e a assessoria do Paulo Torres disse, oh, senador, o senhor tem que ir à televisão, o senador dele está crescendo, o programa dele ficava em branco, aquele tempo todo. Ah, porque era voluntário? Podia não ir. Podia não ir, mas o programa ficava lá. Daí quando ele foi, caiu mais ainda. E ele resolveu ir. Apareceu. Liquidou, ganhou a eleição com 66, com 2/3 do voto. Só na televisão. Agora, foi aquela eleição de virada do... Então, e daí naqueles anos seguintes foram anos históricos, o seu papel no Senado lá, foi referência para a gente aqui. Mas o Senado, porque a eleição de senador era a única eleição majoritária do país, o governador não tinha, presidente, prefeito de capital também não tinha. Então, a eleição de senador foi um destaque. E o MDB ganhou em 16, eram 22 estados, o MDB ganhou em 16. E chegamos lá, eu cheguei junto com o Itamar, Quércia, o Brossard, Marcos Freire, lá em Pernambuco, uma turma que começou a agitar. E o Senado foi o grande fórum político do país naqueles 4 anos. E aí, realmente, eu apareci na política. A arena ali, se fosse pegar, digamos, quem tinha fôlego lá, era o Jabas Passarinho. Petrone Portela era um cara competente, sabe, e sério, um cara confiável nos entendimentos. A gente tinha um respeito pelo pessoal que ele, sabe, o Brossard, o discurso do Brossard, paravam lá, Brasília ia todo, o Senado ficava lotado para ver os discursos. Aí o Petrone era obrigado a responder. Puta que pariu. Tinha uma viagem ao Congresso da Juventude em Varsóvia. Eu tinha sido da Juventude Comunista, Congresso da Juventude em Varsóvia. Fui à União Soviética nos anos 50 e pouco. E, quer dizer, isso tudo estava registrado lá. Eu era comunista, pronto. E o seu pai e o seu avô? Nunca tiveram nada. Mas que partido que eles eram? Meu pai era do velho PSD, do Amaral Peixoto. Era um liderado do Amaral Peixoto, então não tinha nada a ver com isso, quer dizer. E eu, isso é outra história. Então, eu, dentro daquele clima do BNDES, marxista de escola de engenharia, meu pai não querendo mais ser candidato a deputado federal, eu resolvi. Aquela coisa de juventude, né, com grau de infantilidade grande, eu não vi ser candidato a deputado federal de cara. Sem passar por deputado estadual nem vereador. Eu quero discutir a política nacional, me interessava ser da Assembleia para discutir política paroquial. Bom, e meu pai era do PSD, mas eu no PSD não me afinava. Eu me inscrevi no PSB, no Partido Socialista, foi meu primeiro partido. Que era o João Mangabeira, que era o grande João Mangabeira. Então, aquilo era uma motivação enorme, né? E, bom, e PSB, mas como meu pai era, eu sou nascido no Rio, criado no Rio, nunca saí do Rio de Janeiro, mas meu pai sempre foi político do estado do Rio, então eu achei que seria, eu teria mais viabilidade eleitoral me candidatando pelo estado do Rio, então eu fui candidato a deputado federal pelo PSB do estado do Rio. O PSB do estado do Rio entrou numa coligação de pequenos partidos. Essa coligação de pequenos partidos envolvia o partido do Tenório Cavalcante e o partido do Batistinha, que era o candidato dos comunistas. Eles ambos tiveram votações estupendas e puxaram a legenda. E eu entrei no terceiro lugar, uma votação muito maior. Eu fui o menos votado, mas muito menos do que eu. Mas ganhou. Ganhei. Deputado federal de cara. E aí comecei a atuar na Frente Parlamentar Nacionalista, mas logo peguei a agitação, a tensão do, Então, é 64, é, O Rio daquele período lá era um laboratório fantástico. Era. A esquerda e a direita, mas a visão de futuro estava muito forte lá. Estava, né? Sim. Mas naquele momento, uma radicalização forte, porque os comunistas tinham uma expressão muito grande. O PTB, meu, o Partido Comunista tinha, o Partido Socialista tinha, e o Lacerda era o grande, Carlos Lacerda, o grande líder da direita. E a tensão eu fui prefeito do Rio, numa fase que foi o fundo do poço. E veja bem, em 66, os militares fizeram aquela mini reforma tributária que tirou o direito dos municípios, deixou os estados mais ou menos como estavam e transferiu o dinheiro dos municípios do governo federal, que eles queriam o poder. E esvaziaram tremendamente os municípios. Todos eles entraram em situação pré-falimentar. Ocorre que o Rio de Janeiro, que vinha da situação de capital federal, com todas as dotações federais para a polícia, para o corpo de bombeiros, e que tinha a maior rede escolar municipal do Brasil, a maior rede hospitalar do Brasil, tudo sustentado pelo governo federal. De uma hora para outra, descalçou tudo isso, as receitas municipais capadas pelo militar, o Rio entrou em falência, obviamente. Né? E eu fui o último, porque a partir, quando eu terminei o mandato em 88, em 89 entrou em vigor a Constituição de 88, que recompôs as receitas municipais. Então, o prefeito que me assumiu, tirou o Rio da falência, disse em 3 meses, eu sou o cara, enfim, essas coisas da política que a gente digere. Mas eu saí machucado da prefeitura e assim com uma disposição de diversificar minha vida, sair da vida política. Eu gostava muito de escrever, de literatura, gostava de filosofia política, então resolvi começar a escrever a partir de 89, 90. E escrevi aí, esse último livro é o 15º, né? Mas livros de política e livros de ficção, de literatura. Este é um livro de literatura que mistura um pouco também com o meu gosto da filosofia, porque eu gosto de... Quer dizer, entrei na filosofia pelo lado da política, filosofia política, mas acabei entrando pela filosofia do ser. Este livro liga muito nessa minha, enfim, nesse meu novo hobby, digamos. Como eu era filho de um pessedista da velha guarda, que conhecia bem o Ulisses Tancredo, que era meu pai, eu fiquei, sabe, participando. O Brossard até não era, o Ulisses, as pequenas reuniões dele de política, eram ele, Tancredo e esse de Pernambuco. Thales Ramalho. Hein? Thales Ramalho. Thales Ramalho. Thales Ramalho. Era o triunvirato, era Ulisses, Tancredo e Thales Ramalho. E eu entrava porque era um vice-presidente, era do Rio de Janeiro, era filho do Saturnino, que era colega, embora fosse de esquerda, mas ele via. E era muito mais moço que eles, era uma espécie de... E Ulisses gostava das coisas que eu escrevia. Então, notas do MDB, Ulisses me pedia para fazer o primeiro esboço, eu fazia quando tinha um evento que o partido precisava de uma nota, eu redigia, eles modificavam aquilo ali, aprovavam. E não me lembro mais qual o episódio, mas foi um episódio forte, marcante, que eu fiz uma nota e carreguei na tinta, sabe? Fiz uma nota um pouco forte demais. Aí eles leram e acharam, olha, vamos passar o meu rascunho para o Tancredo adoçou, amenizou e saiu a nota. Mas poucos dias depois, o Tancredo me puxa num canto e disse, olha, Saturnino, você no seu gabinete tem alguém do SMI. Eu disse, como é que você sabe? Ele disse, porque os militares tiveram a redação, ou tiveram, leram a redação original sua que você, que nós modificamos depois daquela nota. Aí eu disse, pá, mas naquele tempo não tinha computador, era datilografado. Quem datilografou? Não fui eu que daria, eu pedi a minha chefe de gabinete, que era uma pessoa que eu tinha toda a confiança, para datilografar. E foi, só pode ser ela. Mas como era uma pessoa muito ligada a mim, eu esperei um pouco para ver se confirmava. Aí, pouco tempo depois, nessa altura, estava em Brasília o Mangabeira Unger, que tinha chegado e se tornado o grande assessor do Ulisses. O filho, né? O americano. E o Mangabeira estava morando sozinho em Brasília, no Hotel Nacional, era um cara todo arredio. E essa minha funcionária, porque o Mangabeira ia todo dia no meu gabinete e tal, um dia disse, você não quer conhecer? No domingo levou o Mangabeira ao clube do Congresso, passou o dia, almoçou mostrando o Mangabeira no clube do Congresso. Neste dia, neste domingo, o apartamento do Mangabeira do Hotel Nacional foi arrombado, invadido, e tiraram os documentos dele. Aí eu falei, é o segundo episódio, ela é do SRI, aí eu tive que demiti-la. Mas eu tive essa prova de que o Tancredo tinha uma ligação, o Tancredo sabia que... Ele tinha um espião, né? O Tancredo tinha ali, tanto que... Na eleição dele não encontrou muita dificuldade. Ele já tinha identificado as dissidências dentro do SMI, dentro do exército. E ele, nesse momento, ele tinha saído com o Chaga para formar a oposição consentida, depois voltou. Aí eu me senti mal, aderi ao Brizola. O Brizola, candidato a governador, eu ia terminar, estava terminando meu mandato, meu primeiro mandato, 74 a 82. O Brizola disse, mas você é o nosso candidato, aí todo mundo dizia, você... E eu, o Chaga voltou e lançou a candidatura do governador do Miro. Mas ele me disse, o Senado, a vaga do Senado é sua, você... E todo mundo, e eu larguei o MDB e falei, todo mundo, você se suicidou, você perdeu a reeleição certa, porque no MDB você agora com o Brizola estava com o Ibope de 2%, o Brizola chegou muito rejeitado. Mas ele disse, MDB com Chaga eu não fico, de perco a eleição, tudo bem, mas eu vou. E fui. Aí, o que acontece? A política é assim, o Brizola de 2% ganhou a eleição contra a Globo, o senador do Brizola. Sabe, eu tenho um bom juízo do Chango. O Chango saiu com uma imagem de incompetente, às vezes medroso, covarde, que quis lutar. O Chango, para mim, era um político com grande sensibilidade, conciliador político. Ele percebeu, naquele momento era o momento de maior tensão internacional da Guerra Fria. Lembra? Tinha havido o episódio dos mísseis de Cuba um ano antes. Então, a sensibilidade dos americanos para o que acontecia no Brasil, quer dizer, não poderia haver uma outra revolução no continente americano, muito menos num país do tamanho do Brasil. E, naquele tempo, eu não sei, mas o fato é o seguinte, a União Soviética, com a liderança do Khrushchev, ela puxou a corda, depois começou a criar caso no quintal americano, criou o caso de Cuba. Eu não sei até que ponto a própria União Soviética não soprou o Partido Comunista Brasileiro, que estava na hora da Revolução, que o Jango estava... Então, mas será que o Partido Comunista, que era muito prudente, entrou no jogo revolucionário? Eu lembro, na minha cidade lá... O fato é que a esquerda brasileira entrou no caminho da... Vamos fazer a Revolução, aquela coisa de Namarra, ou na lei ou na marra, era, no fundo era na marra. Eles achavam, e começou a articular os sargentos, houve a revolta dos sargentos em Brasília, os cabos, quer dizer, articular o militarismo por baixo. E isso fere a questão da hierarquia, é uma sacralidade. Então, o Jango, ele realmente tinha compromissos com a classe trabalhadora, ele era um líder sindical, e ele queria entrar quer dizer, o desenvolvimentismo do Juscelino, que foi exitoso do ponto de vista de criar riqueza, mas foi muito concentrador. Então, o Jango, no poder, disse, bom, vamos distribuir. As reformas de base era alguma coisa análoga ao que o Lula depois fez em 2002. Ele queria fazer uma distribuição sem fazer revolução, dentro do modelo capitalista, mas um pouco mais. E chamou gente para articular a reforma de base possível. Olha, chamou Santiago Dantas, Tancredo Neto, Celso Furtado. Celso Furtado era nosso companheiro. Ele tinha essa ideia, ele elaborou o plano trienal com a ideia de fazer um desenvolvimento mais distributivo, mas não fazer uma revolução socialista. Né? Monturo, Walter Moreira Salles. Walter Moreira Salles. Né? Quer dizer, o Jango queria, mas a esquerda que estava enfrentando, e aí entra o Brizola, entra o Darcy, sabe, a radicalização. Não, nós vamos fazer a revolução. Porque nós estamos no poder, não é para fazer política de conciliação. Eles martelavam a política de conciliação. E o Jango? O Jango, por isso é que o meu juízo do Jango é bom. Porque eu acho que ele tinha a sabedoria de... Não dava para fazer revolução, sabia que os americanos estavam de olho nele. Mas ele teve caráter também, porque ele poderia ter rompido com essa esquerda e demitido os comunistas do governo dele, que era uma exigência, mas ele não fez isso, ele manteve isso. Foi. Então, ele teve a sabedoria de definir o limite do possível, ele teve o caráter de não mudar de casaca, e ele teve também a sabedoria de, na hora H, não deflagrar a guerra civil, que ia vir, o Brasil ia virar um campo internacional, claro. E como a Coreia e o Vietnã, ia ter o Brasil do Norte, o Brasil, ia espatifar o país. E ele, por amor, por dever, Brasil, e também ele se renunciou e saiu fora. Então, a minha visão do Jango é que ele era um político de uma grande sensibilidade, mas um homem de caráter, um homem que tinha amor ao Brasil e ao povo brasileiro, mas exerceu o poder no momento mais difícil, que foi daquela tensão internacional. Então, você tinha internamente aqui a inflação, a questão fiscal, e o Congresso também. Mas a radicalização e a direita, quer dizer, o poder econômico, quando quer, desestabiliza mesmo, como desestabilizou depois o Allende. O Jango não conseguia controlar isso. A radicalização, ela é um processo autoalimentador, ela se alimenta por si mesmo. Acho que os americanos estavam, claro, estimulando a mídia na radicalização e estimulando... Quer dizer, o Brasil foi muito campo internacional, sim. Acho que a União Soviética estava abanando para criar problemas nos Estados Unidos. E o Jango, coitado, não é que ele fosse incompetente, ele saiu como incompetente, mas ninguém controlaria aquilo. Quer dizer, quando você tem a radicalização de direito, você fortalece o radical de esquerda aqui. Claro, e daí os negociadores... Viram um problema, o negociador é um problema. Pouco depois passa a emenda da eleição de prefeito nas capitais, e quem vai ser o candidato a prefeito do Rio? Só podia ser eu. Se eu não fosse, eu estava arriscado o PDT perder a eleição e eu ficar responsabilizado. Eu não queria ser, porque o meu, o prefeito, então nomeado pelo Belisário, era o Jamil Haddad. O Jamil é muito meu amigo, foi meu amigo de tempo de João Agabeira, de PSB de João Agabeira. E o Jamil me disse, olha, o prefeito está falido, não tem jeito, por causa daquele problema do... Mas eu tinha que aceitar. Eu falei, não, mas eu não tenho jeito. Política é assim, eu vou aceitar. Pessoa já tinha uma história política. Ele, na eleição de governador que ele cresceu e ganhou, ele tinha metade da... Bom, a eleição... Naquele tempo, naquele momento, houve a eleição vinculada. Então, o Brizola tinha metade, mais de metade da Câmara de Vereadores do Rio, da Assembleia. O Brizola tinha um poder político incontrastável e não tinha oposição. A oposição era muito fraca. Eu fui candidato a prefeito, foi a eleição mais fácil da minha vida. Nunca, não passei. O meu adversário foi o Rubem Medina, o mais forte. Era uma situação... Eu não tinha dinheiro para nada, e eu sabia, e resolvi então fazer inovar num tipo de administração, de gestão participativa. E fiz os conselhos governo-comunidade, que era o seguinte: em cada uma das 22 regiões, grandes bairros do Rio, eu criei um conselho que se reunia uma vez por mês e que colocava frente a frente os representantes das associações de moradores do bairro e os representantes da prefeitura, o chefe do distrito de educação, o chefe do distrito de saúde, o chefe do distrito de limpeza urbana, de conservação, etc. E exatamente para fazer a crítica do governo. Bom, no início, esse pessoal da associação de moradores achou que eles tinham o eleitorado dele, né? Então achou de bater pesado e bater pesado, e tanto que os representantes da prefeitura começaram a faltar a reunião porque não iam lá para ser xingado, e eu tive que forçar a barra. Tá? Mas no final, do meio para o fim, aquilo funcionou muito bem, sabe? Porque eles realmente eram uma contribuição crítica ao governo que melhorava muito a gestão no atendimento e no pouco dinheiro que eu tinha para investir, eu seguia a hierarquia do que os próprios moradores pediam. Então, foi uma experiência de gestão participativa local muito interessante, numa cidade grande no Rio de Janeiro. Mas aí o que aconteceu? Veio a falência, e a falência liquidou essa memória, tudo da minha gestão foi por água abaixo. O Marcelo assumiu, Marcelo Alencar, elegeu-se prefeito, no dia seguinte dissolveu esse conselho, acabou tudo. Porém, eu empurrando com a barriga, ficou só com IPTU e ISS, que no Rio não sustentava. Mas eu fui me endividando. E existia uma associação dos prefeitos de capital, todos desesperados. Quem era o relator do capítulo tributário da Constituinte? José Serra. Eu e os prefeitos de capital fomos ao José Serra e pleitearam. E o José Serra disse, não, vocês têm toda a razão, nós vamos consertar isso. Agora, não vai ser para vocês, vocês vão encerrar o mandato. No dia, no Rio de Janeiro, de 31 de dezembro de 88 para 1º de janeiro de 99, dobrou a arrecadação em valor real. Nossa. E eu saí com o pesar da família. Bom, mas nisso tudo, o ministro da Fazenda era o Maílson da Nóbrega e o presidente do Banco Central era o Elmo Camões. Nossa. Eles, de um dia para o outro, baixaram um telegrama ao todo o sistema bancário do Brasil, dizendo o seguinte: não empreste mais um tostão à prefeitura do Rio de Janeiro. Bom, a prefeitura estava muito endividada, estava. Mas eles queriam combater o excesso de despesa, inflação. Cara, qualquer um honesto faria, era chamar o prefeito e dizer: olha, prefeito, você está muito endividado, vamos fazer o seguinte, na hora de rolar sua dívida, você vai pagar pelo menos 10%, ou vai pagar 15%, 20%, mas vai ter. Mas não, eles me cortaram a rolagem a zero, não podia rolar nada, tinha que pagar tudo. Porra, eles decretaram a falência do Rio. Aí o que é que eu falei? Eu declarei e disse isso tudo, só que naquela altura a mídia, a Globo, deitou e rolou, porque, pô, e o próprio Jornal do Brasil, que ainda existia naquela época, porque era a prefeitura socialista do Rio. A prefeitura... O Jornal do Brasil, nessa época, o Maluf tinha. O quê? Tinha ganhado uma baita influência lá. Maluf? Maluf. É? Não sei. O prefeito do São Paulo era o Jânio. Mas o Jânio não estava também endividadíssimo? Não, o Maluf foi mais do que. Foi antes. Ah. Não, o Maluf foi antes, que teve aquela fase com o Walter Fontoura, tudo lá, que o Maluf entrou lá. Ah, o Walter Fontoura. Bom, mas aí a falência. Por isso que eu disse, eu saí machucado aí, comecei a escrever. Porque eu saí realmente machucado, porque eu saí com a pecha de incompetente, de idiota. Até o Milor fez uma charge dizendo Saturnino, o homem que desmoralizou a honestidade. Porque eu não fiquei atacado como desonesto, mas atacado como incompetente, como idiota. E saí machucado e passei 4 anos fora, depois resolvi me candidatar a vereador no Rio. Eu tinha me ligado muito ao Rio, queria ver se reunia aqui os meus companheiros que participavam desses conselhos e me elegi vereador e tal. E depois aí, sabe, a política novamente me chamou, o PSB. Você tem que se candidatar a senador, você foi um senador de importância. Aí chegou na eleição de 96, eu aí me candidatei a senador pelo PSB. Quem foi meu adversário? Roberto Oliveira Campos. E eu ganhei, mas fizemos uma campanha do mais alto, porque eu gostava muito dele. Ele era uma figura adorável, né? Era. Pessoalmente ele era. Pessoalmente era. E aí, mas eu pensei, bom, eu só vou voltar ao Senado porque eu queria encerrar a minha vida política, não da forma que tinha acontecido na prefeitura, mas o Senado já não era de longe mesmo, eu estava de saco cheio, eu não aguentava mais aquela sessão. Aí vem em 2002 o PSB, eu lanço o Garotinha, fiquei danado, fui para o PT, mas eu não. O PT, no início, era um partido muito ranheta, muito sofrido. Era os únicos puros, eles, os trabalhistas, os velhos comunistas, socialistas, para eles eles desprezaram, eles eram. Então eu não gostava do PT, mas o Lula, queria apoiar o Lula, queria apoiar o Garotinho. Ingressei no PT e aí terminei a mandato e acabou mesmo.